Você sabe que tudo o que acontece na tua vida, tudo, estou falando todas as coisas agradáveis e as desagradáveis, tudo Deus permite para o teu crescimento espiritual. E penso eu que os momentos que mais crescemos na vida foram nos momentos mais difíceis. Eu não sei se é a tua experiência também. Nos momentos mais duros da vida, nas decepções maiores, ali Deus te sustentou. Alguns de nós, provavelmente, foi na doença maior. Ali estava o Senhor. Você nunca esteve sozinho. Pode não ter percebido a presença de Deus, mas nunca esteve sozinho. E hoje à noite eu quero falar de um assunto maravilhoso e que nos parece às vezes desagradável. Quero falar do método que Deus usou para aperfeiçoar o Filho dele, Jesus. E o mesmo método que Deus usou para Jesus, ele usa para nós. Não é método agradável, mas é um método que gera crentes maduros, crentes fortes. Vamos abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 5, mais para o final da sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, uma palavra que Deus tem mexido comigo e tenho aprendido a respeito dela. Veja comigo no capítulo 5 de Hebreus, versículo 7. E à medida que eu for lendo e pregando a palavra, eu tenho certeza que você vai criar um entendimento maior. Se você já o tem, vai ampliar. E se algumas coisas difíceis que você não entende na sua vida, tenho certeza absoluta que você vai passar a entender. Diz ali Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou nos dias da sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou por causa do seu temor a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência, de que maneira? Pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares, os básicos das palavras de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente ou é infantil na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, está chegando o verão. Lentamente, nosso clima está esquentando e faltam uns 3 meses para as férias. E você sabe que as academias começaram a encher agora, né? Sabiam quem frequenta academia, quem faz alguma ginástica, os parques estão começando a encher de gente caminhando, principalmente as mulheres, caminhando muito, perdendo alguma gordura. Aquilo que foi adquirido no inverno estão começando a se desfazer agora. Não se perde só peças de roupa nesse período. Alguns por uma questão de beleza, outros por uma questão de saúde, estão perdendo peso. Mas para perder peso, tem que fazer alguns exercícios. Ninguém perde peso dormindo, parado em casa, ou comendo cada vez mais. Não se perde peso. Se alguém quer ser um atleta, ou mesmo para cuidar da sua saúde, mesmo não sendo atleta. Mas você vai ter que exercitar alguns órgãos seus, alguns músculos. Eu acho que a maioria de nós não consegue colocar as mãos no chão sem dobrar os joelhos. Eu acho que a maioria de nós, e uns poucos, provavelmente sem problema algum, conseguem fazer isso aqui, sem dobrar os joelhos. Tá? Eu dobrei, eu não consigo, pena que não estamos sendo filmados. Mas se alguém tem exercitado alongamento constantemente, você faz isso brincando, não faz? Quem está com esses músculos aqui bem esticados, os músculos das costas, coluna, tudo bem esticadinho, você faz assim brincando, ó. É ou não é, irmãos? Mas a maioria de nós, acho eu, que estamos com músculos e tendões, nervos, tudo um tanto encolhidos. Você é parecido comigo? Mas eu quero dizer, comecei a caminhar. Faz 3 dias, 4 dias. Dos 4, falhei um. Falhei um. Mas a minha presença é 75%. Dá para ser aprovado com 75%? Dá, né? Dá. Comecei a caminhar. Digo a vocês que não é o meu gosto maior. Mas comecei. Tem uma pessoa que me incentiva muito, né? Que é a minha esposa. Pois aqui, nós estamos falando inicialmente de coisas físicas, coisas corporais. Mas o Senhor quer alongar os nossos músculos e nos fortalecer nas coisas espirituais. Se eu pudesse usar a expressão músculos espirituais. Pois o próprio Senhor Jesus, você viu que Ele aprendeu a obediência. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo em maturidade. À medida que o sofrimento aumentava, Ele não seria capaz de aguentar diretamente da infância, pular diretamente para a cruz. Isso Ele não conseguiria. Da infância tranquila, Ele pular diretamente para a noite de sofrimento no jardim. Se você vê a vida de Jesus, começou com perseguição, com tentativa de assassinato. O rei Herodes o perseguiu. Depois, na sua adolescência, na sua juventude, muita gente não entendeu ele. Quando ele começou, então, a servir a Deus de maneira especial como ministério, os próprios irmãos dele, os irmãos de sangue, eram mais 6. Disseram, tu estás louco. Uma outra vez disseram, deixa esse lugar, vai embora daqui. Eu acho que os irmãos dele tinham vergonha dele. Se algum dos irmãos já te disse, deixa a nossa comunhão, deixa esse lugar, eu quero te dizer, não ouve isso, não deixa. Fica conosco. Mas se você está em qualquer outro ambiente cristão e alguém te rejeita, e de repente não tem mais espaço ali para ti, não leve isso por mal. Eu queria te ajudar a dar uma nova interpretação. Chama isso de treinamento divino. Treinamento de Deus na tua vida. Há uma perda. Há uma decepção. Aconteceu. Há uma traição. O próprio Senhor perdeu discípulos. Pessoas o abandonaram, pessoas o traíram, pessoas o negaram. Amigos disseram que nem conheciam ele. Houve um crescente no sofrimento. Sabe como é que eu estou chamando o sofrimento na vida de Jesus? De escola. A escola da fé. É um treinamento. Não é de coisas agora físicas, mas um treinamento aqui dentro, na sua maneira de pensar, e um treinamento no seu coração. Deus está fazendo algo por ti. Você já foi enganado, traído, roubado? Amigos já te deixaram? Já foi caluniado? Bom, tudo que nós podíamos colocar de ruim. Pais te rejeitaram? Não adianta passar a vida toda culpando os outros. Larga isso de mão. Você lembra aquele jovem de uns 15 anos, chamado José? Ele tinha dons de Deus, ele tinha entendimento espiritual maior que o dos irmãos dele, e os irmãos enciumados, fizeram um plano para matá-lo, depois não mataram, venderam, ainda ganharam um troquinho em cima dele. E esse homem, 15 anos depois, aos 30 anos, ele se tornou governador de todo o Egito, acima dele só o faraó. E aí deu uma grande fome, e faltou alimentos na terra dos irmãos dele e do pai dele. E os irmãos foram buscar alimento no Egito, sem saber que o irmão próprio era governador. E um dia o irmão se revelou aos irmãos, e convidou-os para uma janta especial. E lá na janta José chorou muito antes de falar qualquer coisa. E aqueles moços, irmãos, ficaram apavorados. O que deu nesse homem? Até então, não sabiam que era o irmão deles. E José disse assim, quando ele se identificou: sou eu, José, o irmão de vocês. Mas não digam nada. Foi Deus que me mandou na frente de vocês, para preservar as vossas vidas. Afinal, os irmãos pecaram contra ele ou não? Pecaram. Mas José disse: por trás daquela maldade de vocês, meus irmãos, e eu não estou cobrando isso, eu estou só dando uma interpretação. Por trás daquilo tudo, que não isenta o pecado, mas por trás Deus estava no comando. Às vezes a gente pergunta por que pessoas boas sofrem. E isso é comum. Uma das coisas que deve se dizer, pode não ser a única resposta, mas uma delas, é a escola de Deus. Ah, o diabo meteu a mão lá. Às vezes meteu. Uma pessoa te faz um mal, ela vem em nome do diabo, sim. Mas lembra que nós somos do Senhor e o diabo não tem controle sobre a nossa vida, nem sobre o que os outros fazem contra nós. É Deus que tem o controle. Você crê nisso? Então, quando vem a tribulação, nós não precisamos lamentar. Você viu o que diz o verso? Que Jesus, ele ofereceu nos dias da sua carne aqui no mundo forte clamor e lágrimas e orações para aquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido. Você lembra aquela noite no jardim que Jesus chegou a suar sangue? Os judeus tinham 3 classificações de oração: a oração normal, em tom de voz normal, até um tanto baixinho; tinha o clamor, que era quase uma oração de desespero. Clamor é grito mesmo. E tinha a oração que não era nem mais clamor, era além do clamor, que a palavra de Deus ali chama de lágrimas. Quando você não consegue falar mais nada, é só choro, choro, choro. E Deus está vendo aquilo ali, é oração. É orações. Orações que vertem. É o grau mais alto. Então, em um grau mais alto ainda de oração. E esse foi que Jesus teve também no jardim: sangue. Da sua fronte vertia sangue. Tamanha era a angústia. E diz aqui que Deus o ouviu. E por que Deus não o livrou da morte então, no dia seguinte? Você viu que diz aqui que Deus o ouviu? Quando parece que Deus não te ouviu, e o problema que tu pedia livramento, o problema veio. Deus te ouviu. Deus precisava que o filho dele passasse pela morte. Aquela foi a escola maior, o sofrimento maior. Porque um sofrimento maior tinha um milagre maior adiante. Domingo de manhã, ressuscitou. Eu não estou dizendo que nós devemos simplesmente nos conformar com as dificuldades. Eu estou dizendo essa noite para nós entender as dificuldades. Eu mesmo não sou de me conformar. E gostaria que ninguém fosse apático quando vem a luta. Lute. Às vezes pedimos: Deus, me livra, dá livramento. Pode pedir. Mas mais do que livramento, Senhor, me dá entendimento, para eu amadurecer no meio dessa luta. Eu tenho certeza que você hoje está mais maduro do que quando se converteu. Você está mais maduro. Você tem mais compreensão das coisas de Deus do que tinha no ano, um ano atrás, por exemplo. Mas se na luta, na escola, na disciplina, na provação, você não sabe se conduzir, tudo que Deus está tentando fazer, o milagre maior, não vais perceber, porque deixou a lamentação tomar conta. O próprio Senhor aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Mas ele não era perfeito. Era. Aperfeiçoado significa que ele foi amadurecendo, de teste em teste e aprovado em todos. Ele foi amadurecendo. O Senhor Jesus, ele sabe o que é padecer. Hoje de manhã eu disse para uns irmãos, quando nós estivermos bem maduros na fé, o Senhor pega e nos colhe para Ele. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você estiver bem madurinho, o Senhor diz, vem meu filho, para o meu reino eterno agora. Ah, então vou ficar sempre infantil, pastor. Olha, infantil ou maduro, um dia tu vai. Então é melhor ir maduro. Um crente aperfeiçoado. Um crente adulto. O apóstolo chega a dizer que aquelas pessoas ali para quem ele escrevia se alimentavam ainda de leite quando já deviam ser mestres. Eles ainda eram crianças. Ah, que sonho Deus tem. Os sonhos de Deus são os mesmos nossos de pais. Você não quer ver seus filhos maduros? Sabendo tomar decisões certas? Fazendo coisas certas? Dando palavras, opiniões certas? Você gosta de ver fazendo negócios certos? Nossos filhos fazendo casamentos certos? Ah, que coisa boa, isso alegra. Você vai dizer, ah, meu filho está amadurecendo. Quando eram crianças, faziam coisas de crianças. Tinham medos de crianças. Mas eles foram crescendo, foram conhecendo Deus. E hoje, o que os amedrontava anos atrás, não amedronta mais. E diz aqui na palavra do Senhor, que o alimento sólido é para adultos. Quem tem as suas faculdades exercitadas para discernir. As faculdades significam os sentimentos, pensamentos, uma mente que sabe diferenciar, discernir não só o bem, mas também o mal. Às vezes tem irmãos que dizem assim, pastor, nós não podemos julgar. Você já viu essa expressão? Talvez tenha alguns que digam aqui, pois vai ver onde Jesus disse lá no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para que não sejais julgados. Mas em que momento Jesus disse aquilo para pessoas hipócritas que queriam ver o cisquinho no olho dos outros e eles mesmos tinham defeitos maiores? E aí o versículo seguinte, sabe o que diz? Não deis aos cães o que é santo. Mas então eu tenho que saber quem é cão. Cão significa imundos, eram animais imundos para os judeus. Se eu digo que uma pessoa é imunda, então eu estou julgando. Julgamento no sentido de discernir. Não de condenar. Isso é outra coisa. Isso cabe só a Deus. Condenar e absolver. Você faz isso todos os dias, não faz? Discernir. Se chega alguém lá na sua empresa, na sua casa, e vem contando uma história muito triste. Minha casa pegou fogo. Meus filhinhos morreram lá dentro. E aí no final da história triste, a pessoa diz, eu não quero nada, não quero nada. Ela chega dizendo no início. Depois de contar algumas coisas, poderia me dar uns 50 reais aí? Quantos aqui já viram história de casa que pega fogo? De filho doente. A maioria, não vou dizer todos para não errar, mas a maioria é mentira e é engano. Aqui na igreja aparece gente todos os dias, com cada história mais triste. Aí você diz, nós vamos lá na sua casa, nós queremos te ajudar mesmo, queremos conhecer a tua situação, queremos que você se integre com... Não, não precisa, eu moro muito longe. E aí começam as histórias. Ter as faculdades, os pensamentos bem exercitados, bem alongados, bem fortalecidos. Isso o apóstolo vem dizendo a esses crentes. Exercite o seu discernimento. Exercite. Exercite o seu amor. Ah, às vezes é difícil amar. É sim. Se fosse fácil, todo mundo amava todo mundo. É difícil amar no modelo de Jesus, porque nós temos que abrir mão de nós mesmos. É difícil às vezes amar dentro do casal. Quantos casais estão em conflito porque não conseguem se amar? Exercite esse músculo espiritual, sim. Exercite oração, exercite adoração, exercite paciência, exercite domínio próprio, exercite generosidade. Se você nunca dá, você nunca vai ter força nesse músculo da generosidade. Eu estou chamando de músculo para tentar fazer uma paráfrase com o corpo. Exercite. Para crescer tem que exercitar. Os bebês começam sentando, quando são bebês, mal sentando. A mãe coloca ali, às vezes, algumas almofadas do lado para a criança começar a sentar. Você sabe que isso tem um efeito muscular para a criança. As costas vão fortalecendo os músculos. E depois elas começam a engatinhar ali pelos 6 meses, né? Elas começam 7 meses a engatinhar. Isso tem um efeito físico. Depois elas começam a querer dar algum passinho. Isso é algo físico. Está acontecendo algo nos neurônios. E está acontecendo algo no corpo. Com Deus é a mesma coisa. Você vai exercitando a fé. Você vai exercitando amor, amando o Senhor. Você vai exercitando um relacionamento forte com Deus. E você vai crescendo. Mas o apóstolo está dizendo, Jesus foi exercitado. Se dá por assim dizer, Jesus foi esticado ao máximo pelo próprio Pai. Eu li ontem numa revista, uma revista sobre saúde e educação física, né? Que a minha esposa gosta de vez em quando de comprar umas revistas assim, e a gente fica lendo ali sobre saúde. Coisa boa, tem, aproveita muita coisa. E tinha a história do Bin Laden lá dentro, falando sobre os hábitos familiares do Bin Laden. Esse homem que é, acho que o mais procurado do mundo hoje. E o Bin Laden disse que de vez em quando ele pega a família dele, um filho dele que não mora mais com ele, mora em outro país, um dos 20 filhos, disse, olha, o pai, quando nós éramos pequenos, nos levava a dormir no deserto e a se cobrir com areia, alguns dias por ano, para nós nos prepararmos que quando viesse o inimigo do ocidente, nós saberíamos viver no deserto. E a família do Bin Laden é a maior empresa que tem de construção civil no Oriente, o pai dele. Um homem que vive em palácios, ou vivia em palácios, não sei. De tempos em tempos pegava criancinha, bebê, filho de 2, 3 anos, 5, 10, tinha 20 filhos, né? Vamos dormir no deserto algumas noites, para criar resistência, para enfrentar inimigos. Você está escandalizado com isso? Acho que nós não fizemos isso para dar resistência a nossos filhos. Que se alguém de nós faz, mas que pai desnaturado. Não é desnaturado, não. Sabe que está na Bíblia? Você sabia que está na Bíblia? Quando Israel fazia todos os anos a festa dos tabernáculos, todos saíam de suas casas e iam para o deserto morar em tendas por uma semana, para lembrar o tempo difícil do deserto. E entre outras coisas, eu acho que para também não levar a sua vida mansa e tranquila, para estar preparado para dias difíceis. Quando nós super protegemos a nós e nossos filhos, a resistência baixa. Você sabia? quando nós damos tudo para os nossos filhos, eles não podem nem sentar no chão, porque vai pegar alguma bactéria. Vai pegar muitas bactérias, você sabia? Até no quarto e na cozinha mais limpa do mundo tem bactéria. Eu não estou aqui, isso é uma defesa, não é defesa da sujeira, tá? Entendam bem. Mas também não vamos entrar numa neurose de superproteção. Quando vocês eram pequenos e o bico caía no chão, o que vocês faziam o bico da criança? Geralmente era a mãe, né? Pão na boca da criança. Era ou não era? Alguém aqui morreu por botar bico sujo na boca? Quantos aqui comeram aquela, o líquido que sai do nariz, para não usar coisa pior? Quantos comeram? Seja verdadeiro, seja honesto. Quantos aqui, quando a mãe trabalhava, seja em casa ou na lavoura, quem veio da agricultura, se criou dentro de uma caixa, que hoje é o chiqueirinho novo? Quem se criou na caixa aqui? Eu me criei dentro da caixa. Minha mãe diz que nós comíamos de tudo dentro da caixa. Quando eu estou falando tudo, é tudo mesmo. Está aí, ó, com 90 quilos. Não estou dizendo que todo mundo tem que comer o que eu comia. Mas não morri por comer aquilo. Tá? Irmãos, trazendo isso para o campo espiritual. Dias difíceis não faz mal para ninguém. O apóstolo Paulo usou uma expressão fantástica. E eu vejo que ela é muito mal usada. Hoje ainda vi colada no vidro de um carro. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade. Mas Paulo tinha acabado de dizer: eu tanto sei ter abundância quanto escassez. Sei o que é frio, sei o que é nudez, sei o que é fome, e sei também o que é estar na fartura. Tudo posso por causa do Senhor que me fortalece. Eu posso passar lutas, porque o Senhor me fortalece. Eu posso passar escassez, eu posso passar dias de ter poucas roupas. Mas eu sei que eu estou na escola de Deus, na qual o Mestre, o Senhor, sempre está me ensinando, e além de me ensinar, está cuidando de mim, além da minha capacidade própria de cuidar de mim. Onde Deus quer nos levar com tudo isso, irmãos? O Senhor quer nos levar à maturidade. Jesus se tornou um homem maduro pelas coisas que passou. Os hebreus aqui estavam meninos, crianças, porque na luta começaram a abandonar o Senhor. Mais tarde, no capítulo 10, o apóstolo chegou a dizer: nós não somos dos que retrocedem, porque tinha muita gente retrocedendo. Estavam imaturos. Um pouquinho aí no capítulo 6, teve crente abandonando a fé totalmente. Aqui tinha crentes então infantis, e no capítulo 6, gente que abandonou. E no capítulo 5, ele está dizendo: olhem para Jesus. Tudo que se passou com o Senhor, olhem para Ele. O Senhor foi fortalecido. Aonde o Senhor quer nos levar? Para a maturidade. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, com paciência, a tribulação. E Romanos capítulo 5, lá nos versículos 3 e 4 diz que a tribulação, vamos chamar a tribulação de lutas, mas a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. Quando você já tem experiência que Deus sempre está contigo, e você tem essa tranquilidade, essa experiência da provisão de tempos em tempos, de lutas em lutas, você tem essa experiência, quando vier a próxima luta, o que que você tem? Esperança. Eu espero, eu sei, esperança aqui no melhor sentido. O Senhor vai entrar em ação de novo. É assim. Então, quando vem a luta, você já sabe, essa escola aí, é só eu me manter confiando que o Senhor vai entrar em ação. É linda a palavra de Deus, né? É linda a palavra de Deus. Pastor, eu estou em luta. pede ajuda do Senhor, a primeira não é para livramento. A primeira ajuda é para entendimento. Não precisa perguntar por quê, Senhor? Não, não precisa perguntar por quê. Tem porquês que não, nós não vamos achar a resposta. Mas nós podemos perguntar qual o propósito, Senhor? Para que que o Senhor está me permitindo essa luta? Os maiores homens e mulheres desse mundo, seja personagens bíblicos ou extra-bíblicos, você vai ver que foram os que tiveram as maiores lutas. Eu já vi uma vez um artigo, uma redação de um assunto. Grandes homens de Deus foram órfãos. Grandes pessoas chegaram em altos lugares que Deus os colocou. Perderam o pai na infância. Alguém poderia perguntar, por que Deus tirou meu pai? Deus, eu te odeio. Eu não sei por que tudo. Mas o propósito, Deus tirou até uma proteção que nós tínhamos. Eu perdi meu pai muito cedo também. Cedo no meu entendimento. E mais tarde fui entendendo coisas que não poderia entender senão porque estou debaixo da graça de Deus e da fé. Às vezes, alguns aqui não entendem, mas como é que meu marido não se converte? Como é que o meu filho não se converte? Primeiro, é responsabilidade deles a conversão deles. Mas eu estou orando, estou jejuando, não acontece nada, até parece que piora, pastor. Lembra? Tu está na escola. E nessa escola, precisa ser aprovado a cada novo teste. Um conhecido meu, ele ficou com câncer. Falei dele há poucos dias atrás aqui, mas esse que o fato que eu vou falar agora não falei. E ele estava no hospital, se converteu no ano passado aqui com a gente. Bebeu bebida alcoólica há 25 anos até arrumar um câncer de esôfago e tudo aqui. Canceroso, ficou todo canceroso aqui. Nessa parte, como é que chama aqui? É esôfago e traqueia, tudo aqui. E ele se converteu e meio ano depois... Agora, esse ano, apareceu o câncer nele. Eu fui no hospital visitar ele há uns dias atrás, fui na casa do genro dele e conversamos por mais de uma hora, ele está muito bem. Mas ele estava lá no hospital, morre, não morre, a primeira cirurgia não deu certo. Apodreceu tudo o que os médicos fizeram aqui, as emendas deu tudo errado, tiveram que refazer tudo de novo. E ele ali morre, não morre. E o diabo apareceu para ele. É, muita gente que já teve morre, não morre, me conta a história. Talvez já contaram para vocês também. E o diabo disse, onde é que está o teu Deus? E apontou com um dedo acusatório. E ele disse, diabo, essa doença não foi Deus que botou em mim. Essa doença fui eu que causei bebendo 25 anos. O meu Deus está aqui comigo, Ele é fiel a mim, eu sou fiel a Ele. E tu sai daqui. E o diabo se foi. O acusador quis dizer, olha a doença que Deus te botou. Você já viu Deus botar doença em alguém? Que Deus maldoso seria esse? Ele tinha consciência, um homem convertido há um pouco tempo. Mas para mim, uma atitude de adulto. Eu estraguei a minha saúde, por isso eu estou com câncer. Eu fiz tudo errado. Eu andei sem Deus e ele começou. Agora se é um crente infantil, já dizer é verdade, senhor diabo, o senhor tem razão. Esse Deus é muito ruim mesmo, né? E esse aparecimento não foi só uma vez. Foram em torno de 10 vezes e nunca mais veio, porque o diabo bateu naquela porta, bateu e viu que aquele homem, crente novo, estava bem firmado na sua fé. Irmãos, sabe onde que Deus quer nos levar? Ao estado adulto. Pode ser que você tenha meio ano de fé e você já é adulto. porque você se apegou ao que diz na Escritura. E pode ser que alguns aqui tenham 10, 20, 30 anos e quando vem a luta se comportam como bebês assustados ou crianças assustadas. O Senhor quer te levar ao estágio adulto. E eu termino com esse versículo aqui, irmãos. Nós temos a ceia do Senhor. Escute só o que diz a palavra de Deus. Que Deus colocou líderes espirituais com vista ao aperfeiçoamento dos crentes ou dos santos, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à perfeita varonilidade, a ser um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Onde é que Deus quer nos levar? Através dos nossos líderes espirituais? A estatura de Cristo. Mas sabe qual vai ser o caminho? Muitas vezes tem dor no meio. Músculos espirituais precisam ser treinados. Não só uma época da tua vida, da minha. Deus vem nos treinando sempre. Diferente de quem só cuida do corpo para o verão. A vida espiritual, nós não devíamos ter inverno. Sempre está bem preparado. É isso que Deus quer para ti. É isso que Deus quer para mim. É isso. Um tempo atrás eu disse: Deus, eu quero ser parecido com o teu filho. Eu não sei se eu contei aqui para vocês, acho que eu contei, né? Deus falou ao meu coração e diz: em tudo. E eu disse: em tudo. Também no sofrimento. Também, Senhor. Porque para chegar nesse estágio adulto, não tem como escapar da cruz. Cruz aqui eu chamo qualquer forma de sofrimento por causa de Cristo. Hoje à tarde estava a sós com Deus no meu escritório em casa. E lembrei disso e falei com isso de novo. E ouvi no meu coração Deus dizendo assim: tu ainda queres? E eu disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Queres crescer? Queres amadurecer? Sim, Senhor. O método de Deus, que Ele usou para o filho dele, vai usar para todos nós. Mas junto com a escola e os testes, vem o livramento. Isso é que nos dá tranquilidade. Sempre vem o livramento. Não fuja. Quando tem teste na escola, peça graça para Deus, para fazer o teste da escola de Deus. Ah, Deus está aqui nesse lugar. Você sente que a presença de Deus está nesse ambiente? Tá, não é porque eu estou te dizendo, porque tu consegue captar com o teu espírito que o Espírito Santo está nesse lugar. Feche os seus olhos assim como estás. Eu queria te pedir que você falasse com Deus e tenha coragem de fazer orações audaciosas. A maior oração que tu podes fazer é dizer: Senhor, eu quero ser um crente maduro. Por que que a tua palavra diz isso? Eu quero discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o verdadeiro e o falso. Falsos mestres aparecem, falsos profetas, falsos pastores. Por que Deus deixa isso? É para exercitar o teu discernimento. Aí daqueles que forem esses falsos. Mas para ti, Deus permite que isso aconteceu, ou que tu visse isso, exatamente para te fortalecer. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa aqui com o Senhor. Quero te pedir Tudo que foi dito aqui, Deus, semeia no coração de cada um de nós. E essa semente venha dar frutos. E quando vier a luta, Senhor, nós entendamos o propósito pelo qual o Senhor permitiu. Muitas lutas não foi o Senhor que mandou, mas o Senhor permitiu. Porque nenhuma delas podia ter chegado a nós sem a Tua autorização, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite de ceia, perdoa os nossos pecados também quando nós não entendemos a bênção que estava por trás de uma dificuldade. Nos perdoa, Senhor, quando agimos como crianças que ficaram assustadas e medrosas e não exercitaram fé, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Limpa nosso coração, Senhor, de tudo que atrapalha o nosso bom relacionamento contigo. Nosso relacionamento com nossos irmãos também limpa, Deus, qualquer tipo de sentimento baixo, sentimento inferior, seja ciúme, seja contenda, seja fofoca, limpa-nos isso, Pai, eu Te peço. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a Tua igreja. E queremos ser um bom testemunho de crentes maduros, que não são levados de um lado para o outro, como por todo tipo de doutrina que aparece, todo tipo de novidade. Não, nós temos a nossa vida firmada no Senhor e nas Escrituras. Obrigado, Senhor. Queremos tomar a ceia recebendo a bênção que vem lá do Teu sacrifício na cruz do Calvário. É nesse sentimento, pedindo que o Senhor limpe nossos corações pelo sangue do Cordeiro. Nós não temos outra maneira de nos limpar, Senhor, a não ser Teus pecados perdoados, e então a culpa tirada de sobre nós. No nome de Jesus oramos. Amém. E amém, Senhor.